agora como é que se chama? Carlos Abrunhosa. Uma prova, um lançamento de uma modalidade e aqui neste local foi, embora o dia não ajudou muito, não é? Olha, mas aquilo que nós contávamos era até nem fazer, porque o tempo parecia-nos um bocadinho pior. Até esteve muito bem, portanto aqui a questão das expectativas acabaram por ser, como tínhamos as nossas expectativas um bocadinho baixas em relação ao tempo, acabou por superá-las e estamos felizes porque deu para fazer, não houve chuva, portanto o tempo até se aguentou bem. Apesar de não serem muitas equipas, de qualquer forma, para a primeira prova já foi um bom lançamento. Sim, até porque nós tínhamos feito um bocadinho propusemos fazer isto quase como o evento zero do torneio, para ver as coisas que correm menos bem, o próprio modelo competitivo se funcionaria ou não funcionaria, portanto foi bom ser assim, em escala mais pequenina, para que depois possamos ter outros voos no futuro, não é? E com mais gente, que é essa a ideia, não é? É divulgar ao máximo o Molky a mais pessoas. É uma modalidade que compete diretamente com o petanque, mas a nível de financeiro até acaba por ser menos dispendiosa, não é? É assim, eu não poria a questão na rivalidade, quer dizer, é outro jogo de lançamento, tem regras bastante distintas, aproxima-se até mais, se calhar, da malha, da nossa malha portuguesa, tem regras muito, muito mais fáceis de assimilar, muito mais rápidas, como deve ter percebido. Nós estivemos aqui a jogar e em pouco menos de 2, 3 minutos conseguimos pôr as pessoas a entender o jogo e à medida que vão jogando tiram uma ou outra dúvida que tenham, que é sobretudo a ver com a pontuação, não é? Mas é um jogo muito fácil de se assimilar e depois tem essa componente um bocadinho aditiva, que é as pessoas querem jogar outra vez e fazer revanche, digamos assim. Portanto, acho que é um jogo fácil e acessível para as pessoas. Não poria a questão em realizar. É só mais um jogo de lançamento que existe. Board Gamers, outras atividades? Tem outras atividades também em curso? Temos os Board Gamers aqui da Aveiro. Ainda não somos muitos, quer dizer, somos um grupo relativamente pequeno, que também é um hobby pouco divulgado no nosso país ainda, embora em crescendo, não é? Já há vários grupos espalhados pelo país. Pronto, o que nós fazemos? Fazemos um encontro mensal, neste momento estamos a fazê-lo em São Bernardo, nas instalações do Centro Paroquial, que nos cedeu graciosamente o espaço a um sábado por mês. Já agora para dizer que é no primeiro sábado de todos os meses, temos uma página no Facebook e, portanto, se as pessoas quiserem saber mais informações é ir lá e ver o evento que está marcado para o mês seguinte. E depois, que é aquilo em que apostamos assim, um bocadinho mais em força, é o nosso encontro nacional. Portanto, nós fazemos todos os anos um encontro nacional. Há uns anos esta parte temos tido a colaboração da Câmara Municipal de Estarreja, que nos tem cedido graciosamente também o espaço o multiusos e pronto, é um encontro nacional onde temos num fim de semana juntamos cerca de 200, 300 pessoas em média, temos muitos jogos disponíveis, temos uma ludoteca de cerca de 300 a 400 jogos sempre disponíveis para as pessoas que tenham interesse em passar. Tem um cariz muito familiar o nosso encontro. Chama-se RiaCon, já agora, e é gratuito, também é de acesso livre, não cobramos nada, e pronto, é o que fazemos. Que mais dificuldades têm? São as financeiras? Sim, sabe, isto ainda é muito por carliço, nós ainda não temos uma associação, já ponderámos essa hipótese, mas ainda não temos massa crítica, ou seja, para termos uma associação temos que ter um pouquinho de massa crítica, temos que ser associados e neste momento ainda não temos, porque é como lhe digo, é um hobby muito pouco divulgado e sentimos uma dificuldade e essa se calhar não é tanto financeira, acaba por ser, mas que é encontrarmos um espaço que nos possa ser cedido para poder fazer estes encontros. Espaço luminoso, que tenha condições, tem algo, ter algumas condições, porque para se jogar é preciso alguma concentração, é preciso ter também ter algumas condições de luminosidade e algum conforto, não é, para se estar. Mas os jogos de tabuleiro são sobretudo uma oportunidade para as pessoas se encontrarem, não é? Saírem do sofá e poderem estar em conjunto e conhecer outras pessoas e, através do jogo, que no fundo não passa apenas um pretexto para as pessoas se poderem juntar e conhecerem-se e conversarem, né, também. Iniciaram aqui na Gafanha, planeiam intervir noutras e divulgar noutras juntas esta modalidade? Olha, neste momento queremos fazer as coisas com cabeça, não é? Com os pés bem assentes na terra, que é, fizemos aqui, gostámos logo à partida, mesmo antes, andámos a pensar em várias possibilidades de espaço, e esta de facto é excelente em todos os níveis, quer paisagística, quer o próprio espaço em si, que é ótimo, e depois também esta envolvência que é extraordinária. Porque a nossa intenção é que isto que agora, hoje começámos aqui, se divulgue além fronteiras, não é? Porque há uma, do ponto, mesmo na Europa, pela Europa fora, há imensos grupos. A França tem um molde extremamente divulgado, todos os fins de semana há imensos torneios deste estilo, mas em grande escala, com muitos participantes, há mesmo associações locais que praticam molde, e portanto a nossa ideia é que aqui comecemos agora a lançar a primeira semente para que isto daqui a uns anos possa ser já uma coisa com outra dimensão, pronto, crescer devagarinho e tentar ser maior daqui para a frente, lógico. Ok. Tá, obrigado.